presença é tão real. O teu Espírito move em mim, dentro do coração. Eu sinto a tua presença. Eu sinto a tua presença.